Pouso autorizado, pista 10. Pouso no 0, gol 924. O número 97 é o número 2 para pouso. Guarde autorização. Guarda, 997. O 728, decolada 113, transfere 199.8, bom voo. 198, boa tarde, obrigado. 7, tá visual com a aeronave da Gol no, na TAP 6 Juliette? Bem ativo, igual com o mesmo passado. Deixando a Juliette livre, prossiga pela mesma após ingresso na Alfa e no ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1-8.6 e o ajuste é 1-0-4. É, Júlio, mantém a posição. Tan 3804, tá visual com a Embraer da Trip, à sua esquerda, em táxi. Tá visual, Tan 3804. Ok, dê passagem ao tráfego e após tá autorizado o gate 4. Após a aeronave da Trip, gate 04, Tan 3804. Foro 924, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o aeronave da Trip. Pés na proa de Paripe, reporta Paripe. Juliette, atenta a possível esfera de turbulência do Boeing passou sobre a 1-7, quando pronto tem livre decolagem. Vento 2, 1-0 graus, 4-9. Tá 3-2-0. 0-3, enchendo para o táxi. O Azul 4089 copiou. Ativa, vamos fazer na pessoal de solo. É, após a passagem da tarde, pode iniciar. Azul 4089. O Azul 4089 dá presente. Tem que era o nosso da campo parqueou à sua esquerda. Isso, aguarde o parqueamento da mesma. Tem que ali esquerda. Azul 4089. Colo 97 no solo alisou a sua escuta. Ficou no 697, autorizado, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa Juliette, gate 5, no 697. E o gol no 924, o gate é o 8, tá livre o táxi pela Juliette. Tem que livre o táxi pela Juliette, o gate 8, o 1994. Tem a posição. Vitorinho de Juliette, tá colado 15, transfere 198, bom voo. 198, grato, Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mil pés no corredor Axé, reporta a farol da barra. Mil pés no Axé, reporta a farol da barra. Autoriza 2.500, senhor? Nós, altímetro 1-0-4, é livre e pouso, 3-0. Livre e pouso, 1-0, 3-5-6-6. Está 3193. Aguarde um minuto para conta. 7 desce ao 060. 060 na Praia da Barra, Silvio. Aguarde um instante. Pro Diamant, Whisky Fox Lima. Pro Diamant, descendo 060, Lima. 18, prefere 19-8, bom voo. 19-8. Controle Salvador, Webjet 6721. 21, sobre uma tenha 310, conforme autorizado. Sobe uma tenha 310, por gentileza. Coordenar direto pro frote, por favor. O 6721, mantenha a saída. Eu vou manter, senhor. Por gentileza, senhor, porque coordena pra gente. Afirmativo, não é possível. É, temos que estar na aproximação, setor norte, Salvador, senhor, manter a saída. Gente. Após ler da DCT Bidev, em Bidev intercepte a UP9857 até Porto Seguro, após a Tesulu no meia, até Groove. E em Groove intercepte a Tesulu 14 até Toquim. O controle 119.8 e acione 5040. Como 328, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte no localizador. 2015, formando no localizador, 328, como 328, confirmando, desça para 2.000 pés, 1014, 014, ajuste. 1014, 328. Alterna Confins? Autorizado, táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera chame a torre, 18.6, e o ajuste chama 014, azul 4089, boa viagem. Muito obrigado, até a próxima. Prossiga. 6721, Pro de Forte está presente. Obrigado, senhor, Pro de Forte. Para ingresso, o pátio principal. Decorados 21, transfere 19-8, bom voo. 19-8, uma boa. Pousou e livrou, táxi em frente, chame antes da Juliette. Camarada, da Juliette, não pode ser com ela. 5227, vigilância, bom 340, conforme autorização. 7340, conforme, 5267. Uno 30 graus 99. Olimpo 03, desce para 4.000 pés, Olimpo 03. Juliette Bravo Delta, modelo Charlie 402. 3566, tá visual algum tráfego de pequeno porte à sua esquerda, é um Charlie 402? Afirmativo, Charlie, visual algum tráfego. Ok, ingresse agora na Juliette e siga o tráfego, a posição é a remota 1 dúzia, em frente aos gates. Delta, continue o táxi, qual a sua posição? O pé chegada bom, filho. Ajuste no 0 no 4. O 9 decolou, é, possibilidade de coordenar para a gente falar da Elda presente? Quadrinho com controle, João 8, decolou 2-4. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Vire, meu avô. O ABT 4862 está pronto para o táxi. Até 4862, só não compreendi a última instrução. É, vai prosseguir para cabeceira no 0 ou decola de alguma interseção? Ok, táxi em direção a táxi Kilo e autorizado, cruzamento da Alfa e na Delta, no ponto médio da mesma, chame e atua em 186 para ingresso e decolagem, o ajuste é 1014, boa viagem. Controle de Salvador, prossiga. Pessoas a bordo, Guardião 07. É poste tu, pito a tu. Estabilizando, visual com a pista, 328. 328, torre 18, minha dúzia, 1328. 8, é decolagem. 6721, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545-2685. O repórter está na machado travado, altímetro 1014. 1014. 32. Dois salvadores, passando altamente de Juliette, fora da rotatória, visual contrário. Reporte final de 3 milhas para pista 17, Alfa Vitor Juliette. Contará final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Quilo Zulu, mantém 100 por hoje, bom, para ingressar na chegada bom, reporte para início de descida. Copiado Lima, Quilo Zulu, prossiga então para o 040 Pro do VOR e reporte para a notificação de Hermes. Boa tarde, Trip 5400, vai descer para o 050, a chegada Mari. Mari 050, 4000. 0070, por 060, isso é o próximo. Desce para o 040, corrigindo para 4000 pés, Whisky Fox Trot Lima, 1014. 4014, isso é o próximo. Alfa Tango Tango pro Diamã, mantém o 090, reporte para a descida. Desce para o 0620, Alfa Tango Tango. Pushback 13193, Chantag. Lima Kilo Zulu. Prossiga para os 4000 pés, 1014, reporte modificação de regras. O Whisky Foxtrot Lima, informe a velocidade indicada. 2009. Redução para 1709. 170. 0709, Olimpo 03, vetor sequenciamento esquerda 200, limite localizador. Olimpo 03, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4 e aguarde o último vetor. Whisky Foxtrot Lima para o sequenciamento, vai curvar à direita, abroa 150, direita 150, em caso de falha 10 milhas, proa de duna. CS direita, proa 150, falha 10 milhas, proa de duna, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima pode prosseguir para 3 mil pés. 3 mil ali, não. Já olhando a porta, você informa que após o toque, solicita aí permanecer no circuito de tráfego por aproximadamente 3 a 4 pontos. Guardião 07, torre 18-6, Guardião 07. O Olimpo 03, confirmando. Vai realizar o toque arremetida, a pista no zero, prosseguir para o circuito de tráfego e permanecer por cerca de 3 a 4 aproximações. Será coordenado junto a 2, Guardião, o Olimpo 03. Autorizado 17, 130 graus, 10 nós. Livre 6, 1, 7, 8, 8, 8. 328 aos 29, direito, 219. 219 à direita, o bom na 322. 4862, alinhar e manter. Mantém. Bono 328, livrou, boa tarde. Obrigado. Da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mano, 3, 2, 1. Chama em Recife, a frequência 1251, alterna 1-3325. 07, reporte solo controlado do GRAE, 150 graus, 89, 07. 07. Salvador, 174, dá uma posição, 0, 5. Vai ter posição, 174, dando tráfego da TAR. Vai cruzar a retaguarda, já autorizado aí, praticamente já está iniciando táxi. Aguardo. Antes da Juliette, mano, 3-2-1. Quem chamou foi o Gol no 328? Sim. Ok, portanto, previsto a meia dúzia, manter a posição, dando tráfego da companhia. Mantém. Sol Salvador, Gol 1600. 1600, por cima. Paciente da Oscar, solicita a autorização no Natal. Ele já aprovado 370 Natal, um minuto copa, prepare a PUCA. Saída PUCA de paz? Afirmo. Obrigado. Para o táxi na 3193, 131 a bordo, 4 horas, alternar Guarulhos. Autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera do 10, torre 1-8, decimal 6, 1014. 10 no 4 no ajuste, tenha um bom voo, bom final de semana. Juliette Alfa, posto ponto de espera 1186, bom dia, bom trabalho. 174, senhor, pode cruzar a retaguarda, autorizado meia dúzia e chame táxi após. Se possível realizar mais a retaguarda para ingressar nessa companhia, é possível? Ok, sim. Já passou acesso na aeronave da SAM, está autorizado o feedback de acionamento, livrando, deixando esse box meia livre para fazer para a aeronave, tranquilo? Isso, da companhia, já está na Juliette. Guarda, eu vou sair. 1328, Airbus vai cruzar a frente via Juliette, após o senhor prossegue via mesma, observando tráfego da companhia, iniciando meia dúzia, portão previsto, meia dúzia. Após o Airbus passar, prossegue via Juliette, após. Box meia dúzia, 06. 06, meia dúzia. 1600 para cópia. Prossiga. Na Natal 370, rota Pisolu 10, decolada 10, curva esquerda, subida Pulca, transição Zipar, 5106, transponder, controle 119.8. 1600, está autorizado nível 370 pela Amper Zulu 10, decola para a curva esquerda, transcado para Pucas de Paz, transponder 5106, controle de saída 119.8. Confere, só complementando curva esquerda. Portão 2, chame quando for para posicionar. Chamará pronto para posicionar, 1600, obrigado. Alfador, boa tarde, 3661. 3661 no Ilhéus, aprovado 240, só meus cópias. Vem para o controle? Acompanhe até 4862, atinge 3000. O 4862 mantenha 3000 pés, temos TAF na aproximação e aguarde para a liberação. 62. 3661. Bora, Alvino. Então, no 60, informação ótima. 5000 pés, 6315, chegada a ponte. 5000 pés, poxa, né? 6305. Que emanação do número 2 que eu pus? Número 5 na aproximação. Ok, o que você usa? É 250 nós, após uma centena, 210 nós. Ok. Azul 4089, Recife, 1251, alterna 1-3325. Tipo 03, torre 18612, 1 pouso. Tipo 03, torre 186. Trip 5400, para o sequenciamento, irá manter a presente pro limite localizador. Desça para 2000 pés. Mantendo pro limitado pelo localizador, descendo até 2000 pés, o 5400. Quase 26.000, Alfa Tango Tango. Prossegue para 4000 pés, Alfa Tango Tango. 4000, Alfa Tango Tango. Ajuste 32. 1014, ajuste afirmativo. Você já passou o marcador externo, contra a baixada de trabalho. Inversão do 03. Atenção a fazer um passo remetido agora para seguir no circuito de tráfego por mais perto de 3 pousos. Boa tarde, Índia Charlie Tango. Mantenha o 080, proa de Ponte para ingressar na chegada e reportando para a descida. Proa de Ponte para chegada e retornar na descida. Mais tráfego para Aracaju. Para o sequenciamento, direita 230, em caso de falha 15 milhas, Duna. 230, em caso de falha 15 milhas, Duna. 5491, mantenha 4 mil pés, aguarde de liberação. Obrigado. 400 nessa proa está autorizado, o Ciba 000 vai curvar à direita, proa 060, descer para 2 mil pés e reposta estabilizado. Direita 060 para o lote, reportar estabilizado, 5400. O localizador estabilizado, esse está dormindo. Whisky Foxtrot Lima, torre 186. 186, alô. 5111, transponder de 92361. Confere, portão 11, deixa-me contar para o posicionar. Gostaria de ver. Para o Salvador, 174, para o Tati, problema 3, alternado com mais força, 4 horas. 4:15, copiado, prossegue Juliette Alfa 18:6, no ponto de espera com a torre, 1014 na Júlia, tem um ótimo voo. Confere no passo, autorizado via 7 Alfa, no ponto de espera com a torre, 18:6, até a volta, 1806, cópia. Chamativa, prossegue, né, Aracaju, 190, tá autorizada, colando a 10 com rumo pela esquerda. Perfil da Pucajamo, após direto Aracaju. 5053 o transponder, controle opere 119.8. Transponder 5053. Afirmo. Afirmativo autorizado, 190 para Aracaju, decolada 510, primeira curva à esquerda, saída é a Pouca, Jamo, após Aracaju. Transponder 5053, controle 109.8, voo no 806. Confere, chame quando estão para posicionar. Qual o portão? Portão 7. É. Dá o último vetor, 149, Leonardo. 2000, último vetor. Lima, Kilo Zulu, modificado aos 38, prosseguiu para 1.510, proa da rotatória. Autorizado 340, Guarulhos, rota Peruíbe 50, decola da 10, curva direita, subida da El Leida, após Leida Bidef, a intercepta aerovice é conforme. 5073, o transponder, controle PR1 no 9 decimal 8. Portão 4, chame quando falando para o posicionar. Whisky Fox Lima, 130 graus, 10 nós, livre pouso, pistão 0. Pouso, livre pouso, 1-0, Lima. Para informação, aeronave da Força Aérea à sua esquerda, perna do vento da 1-0, não interfere. Avisar. 5482, obrigado, senhor. 360 pela direita, reportará, reingressando perna do vento, 03. Reportado, 3193 aos 39198, boa viagem. 9754, mantenha um ponto de espera. 8, decola pista 1-0, curva esquerda. Subida Puca, transição Caju, 5105, transponder, controle APR 1-9-8. Qual é o 3193? 3193, vigilante, suba o 380, conforme autorização. 380, pode embora para o de Dael, da presente? Autorizado Dael, 3193. Autorizado Dael, tá 3193. M3 no 5, 2, 1 no 0, nós. Luiz, Fox Lima, solo 40, direito, 1219. Ingressando a perna do vento, linha foi 03, para visual com tráfego na final. Fernando, Fox Lima, via Juliette, parte principal e reporta Lima para ingresso. Juliette, 170 graus, 10 nós, pista 1-0. Leve pouso, pista 1-0, trip 5-4-0-0. Formação, aeronave da Força Aérea mantendo perna do vento na pista 1-0, não interfere. Mil pés, ajuste 1-0 no 4, reporte estabilizado. Vai descer para 2 mil pés, reportará estabilizado, 1-0 no 4, dá para perguntar. 6-1-6-9, sono 394, corre sono 394, tenda Oscar, quando possível, autorização, Galeão. 360, tá pronto? Controle, confirme o DSR nosso código com clareza, 5-0-1-0. Confirme a nave modulo para controle, não foi copiado. O alvo está aguentando, senhor, está 5-0-1-0 no transporte, na saída deu um probleminha, queria que o senhor confirmasse para a gente. Receba agora 5-0-1-0, passando 3.500 pés, alvo está aguentando. Ok, senhor, grato pela atenção, alvo está aguentando. Cono 394, autorizado Galeão, nível 360, via IDEV, Amper 908, 57, seguro, Amper Zulu 16, grupo EPZ Zulu 4, decola 1-0, curva direita, saiu da El, transmissão Leda, pós Leda, IDEV, IDEV intercepta, o transponder 5104, controle 11980, 1394. Confere, 05 portão, chame quando o ponto para o posicionar. Correto, chamará.